se olhar para trás, estás preso a um passado que pesou. Quantas vezes vais ser tu capaz fazer sair quem por engano entrou? Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. Sorriso no rosto, talvez um segredo. Alguém te quer falar. Eu ainda não os ouvi esta noite. Alguém quer dançar? Venham para aqui. Estou a falar a sério. Bora.